Panorama Agrícola para 25 de outubro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Eu tô de bem com a vida. Olá, este é o Panorama Agrícola de segunda-feira, 25 de outubro, noite de lua cheia. Um abraço para você, nosso ouvinte. Na mesa de som, o Eduardo Maier envia o seguinte ditado para você: quem não cuida da língua acaba escravo do que fala. Na dica de hoje, como evitar acidente com crianças. Milho e trigo, frango e pão aumentam de preço. Censo indica aumento do êxodo rural no estado. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre saneamento básico, a melhor prevenção. E no mercado agrícola, cuidado com as pastagens de leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. A queda do berço é um dos principais acidentes com crianças. Você pode evitar. É importante ir baixando a altura do estrado do berço conforme a criança for crescendo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Saneamento básico. Qualidade da água, direcionamento correto do esgoto, coleta de lixo. Quem já não ouviu falar deste assunto? Sempre escutamos, mas não relacionamos a importância dessas medidas com nossa saúde. O que é errado? Várias doenças estão intimamente ligadas com a falta de saneamento básico. Você sabia? Relatos na história mostram que havia, por exemplo, recomendações médicas para purificação da água através de fervura, aquecimento solar e filtração em areia ou cascalho. Em momentos onde as práticas de saneamento básico eram esquecidas, as endemias e epidemias apareciam, levando muitas pessoas à morte. Hoje, mesmo com a tecnologia que temos para auxiliar nas soluções da falta de saneamento básico, a população nem sempre tem acesso, seja pela falta de renda ou por não compreender a importância de construir um poço protegido ou uma fossa séptica. Medidas simples sim, mas eficazes contra muitas doenças. Saneamento equivale à saúde, mas uma saúde diferente da que encontramos nos hospitais. Lá, vamos procurar a cura. Já o saneamento promove a saúde preventiva, evitando o aparecimento das doenças, da qualidade de vida da população, diminuindo a taxa de mortalidade, principalmente de crianças. É hora das notícias. Saíram os primeiros resultados do censo do IBGE em Santa Catarina e, pelo visto, infelizmente, o êxodo rural continua. O censo aponta um crescimento de municípios litorâneos e a diminuição da população no campo. Cidades do litoral que cresceram além da expectativa são Itapema e Itapuá. Calmon, no meio oeste, por exemplo, teve a sua população diminuída. Os dados do IBGE são extraoficiais. São quase 6 milhões de pessoas morando em Santa Catarina. O aumento no valor da saca de milho fez com que a indústria repassasse os custos aos consumidores de frango. No supermercado, o produto já está mais caro, mas o reajuste não chegou para o produtor. O preço cobrado pela indústria ao atacado aumentou de 10 a 15% nos últimos 30 dias. Esse aumento não chegou para o produtor integrado de frango. Quem plantou milho está tendo lucro. Também aumentou o preço do pão. A alta tem relação com baixo estoque mundial de trigo. A farinha para panificação subiu 35% nos últimos meses por causa da seca na Rússia, principal produtor mundial de trigo. Vem aí as informações do mercado agrícola. Francisco Heiden, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, é o nosso entrevistado de hoje no quadro Mercado Agrícola, aqui no Panorama Agrícola. Francisco, como se comportou o mercado do leite no último mês? Os preços de nível de produtor, segundo o levantamento sistemático elaborado pela EPAGRE-CEPA, efetuado agora, né, registrou uma movimentação assim, bastante estável em relação ao mês anterior, né, com os preços em algumas regiões levemente para baixo. Para o próximo pagamento, no entanto, o que se espera é que a estabilidade continue, ao contrário do que se esperava inicialmente, né? Os preços agora, no mês de setembro, oscilaram entre 57 e 66 centavos de reais por litro, tá? Numa média em torno de 58 centavos. Bem, e o produtor de leite em Santa Catarina pode esperar que tipo de movimentação para os próximos meses com relação ao preço? Ao contrário do que se esperava inicialmente, os preços devem se comportar de modo estável, talvez com um pouquinho de queda, mas, no geral, os preços devem se manter nesse patamar de 58 até 60 centavos por litro ao produtor. Esse valor, de modo geral, aí está um pouco abaixo dos custos de produção da maioria dos produtores, pode-se dizer assim. No entanto, né, a expectativa era de que esses preços talvez estivessem mais próximo de 55, 54 centavos. Então, com a diminuição da oferta nesse último mês, provocado pela seca, principalmente no início de agosto, né, que a chuva forte mesmo veio a partir do dia 20, né, essa seca, ela atrapalhou um pouco o desenvolvimento das pastagens e o reflexo se deu agora a partir do início de setembro. Para o mês de outubro, os preços devem se manter estáveis por causa dessa redução, né, pequena, né, leve, mas a oferta deve estar reduzida e os preços, então, se mantêm. Bem, então, continua essa tendência aí de uma pequena crise no pagamento do preço do leite ao produtor, mas não tão grave assim, né, Francisco? Não tão grave. Um outro aspecto que faz com que os preços se mantenham estáveis é a situação na região sudeste e centro-oeste, devido à seca na região, bem mais intensa do que em anos anteriores. Isso fez com que a produção de leite se mantivesse baixa e, como diz o ditado, né, oferta de leite baixa, preço um pouco mais favorável. Alguma outra informação relevante para o produtor, Francisco? Esse é um período em que as pastagens de verão ainda não estão prontas e as pastagens de inverno vão perder vigor daqui para frente, né? Então, os produtores, de modo geral, devem fazer um manejo o mais apropriado possível para fazer com que as passagens não sofram tanto. Perfeitamente. Agradecemos ao analista de mercado da EPAGRE-CEPA, Francisco Heiden, falando sobre produção do leite aqui no Panorama Agrícola.